ressaca de amor passa, não demora, ela passa. É só tomar um porre de paixão que passa. Ressaca de amor passa, não demora, ela passa. É só tomar um porre de paixão que passa. Não tô valendo nada. Só alguém me liga que eu tô pronto pra balada. Esqueço num segundo e logo faço a correria. Sou mesmo sem vergonha, eu quero festa todo dia. Não vou ficar chorando em casa se não me quiser. Acredito em pop, é um homem pra sete mulheres. Segunda é a Ana, terceira é a Carminha, quarta é a Daniela, quinta é o dia na novinha. No sexto é a Adriana, da Joana, domingo a Isadora, fechando o fim de semana. E segunda é a Ana, terceira é a Carminha, quarta é a Daniela, quinta é o dia da novinha. E sexta é a Adriana, sábado a Joana, domingo a Isadora, fechando o fim de semana. Passa, ressaca de amor passa, não demora, ela passa. É só tomar um porre de paixão que passa. Ressaca de amor passa, não demora, ela passa. Que não tô valendo nada. Só alguém me liga que eu tô pronto pra balada. Desmesso num segundo e logo faço a correria. Sou mesmo sem vergonha, eu quero festa todo dia. Não vou ficar chorando em casa se não me quiser. Acredito de volta, é um homem pra sete mulheres. Vem, vem, vem. Segunda é a Ana, terceira é a Carminha, quarta é a Daniela, quinta é o dia da novinha. Isso, novinha. E sexta é a Adriana, da Joana, domingo a Isadora, fechando o fim de semana. E segunda é a Ana, terceira é a Carminha, quarta é a Daniela, quinta é o dia da novinha. E sexta é a Adriana, sábado a Joana, domingo a Isadora, e vem a fim de semana. E passa, ressaca de amor passa, não demora, ela passa. É só tomar